Eu encontrei o nome acima de todos os nomes, digno de se louvar. Eu sei que este nome me dá autoridade para todo mal expulsar. Vou cantar louvores a este santo nome. Vou falar que grande é este nome. Vou dizer Jesus, que nome igual ao teu pra se louvar. No mundo não há. É o nome mais que angelical, acima do normal, que me enche de luz. Eu vou dizer qual é o nome. Ele é maravilhoso. É o nome de Jesus. Vou cantar louvores a este santo nome. Vou falar que grande é este nome. Vou dizer Jesus, que nome igual ao teu pra cima.